CD que todos esperavam. CD Loja VIP Filmes. CD Loja VIP Filmes. A loja referência do Nordeste do Pará em películas, adesivos e acessórios. CD Loja VIP Filmes. De Capanema, Pará. Para todo o Brasil. Uma verdadeira festa pra você. Nas mixagens ao vivo, Top DJ Leozinho. E o CD Loja VIP Filmes. Filmes, películas, adesivos e acessórios. VIP Filmes, Avenida João Paulo II, em frente ao cemitério Capanema, Pará. Seu CD ao vivo. Samuca, o patrão da VIP Filme está na área. Samuca, o patrão da VIP Filme está na área. Samuca. VIP Filmes. Top DJ Leozinho. VIP Filmes. Filmes, Capanema, Pará. Está curtindo o CD Loja VIP Filmes. VIP Filmes, Avenida João Paulo II, em frente ao cemitério Capanema, Pará. Alô, Samuca, o patrão da VIP Filmes está na área. Você está curtindo o CD Loja VIP Filmes. VIP Filmes, fones 9-8211-8510 ou fone zap 9-9122-5865. Filmes. Oh, o que me fez chorar? Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. E longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Lave calções, roupas, se o que quiser, porque não vai doer. Não ando pra por cima, sou melhor que você. VIP Filmes, organização Samuca. VIP Filmes, Capanema, Pará. Alô, Samuca, o patrão da VIP Filmes está na área. VIP Filmes. Chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão pro crime. Que hoje elas tão pro crime. Que hoje elas tão pro crime. Que hoje elas tão pro crime. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Não para! Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Leozinho, produzindo seu CD ao vivo. VIP Filmes, fones 9-8211-8510 ou fone zap 9-9122-5865. Girl, there was a secret code that